Venha comigo se quiser viver. Você está na Vila Cash. Estamos aqui em mais um Azila Cast! Ah, sim. Só eu um pouquinho atrasado! Aqui é Joel Suki e eu ainda tenho uma cédula de um real. Aqui é Tel Luz e meu dinheiro cria asas. Sou Nando Garotão e eu tô vendendo o almoço pra comprar a janta. Aqui é quem vive de bolso furado. Cara. Eu sou o mestre, eu só ando com o dinheiro contado. Aqui é o Neto Mário, eu tô esperando o Telos me pagar. Todo mundo tá esperando o Telos pagar, né? Fala da doida de pagar essa aí, doida. O meu dinheiro, menina. E no programa de hoje vamos falar sobre histórias de liseira, rapaz. Todo mundo tem, né? Vamos lá, e-mails. E-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de agradecimentos do AzilaCast. É, essa semana merece. Essa semana foi show, cara. E para enviar e-mails, se você estiver gostando do AzilaCast, quer dar alguma crítica, o endereço ainda é o mesmo, azilacast@azileitor.com.br. E no Twitter, siga o Azileitor no Twitter, o endereço é o @azileitor. E só um parêntese que ultimamente o Azileitor tá bombando aí no Twitter. Se você ainda não conhece a ferramenta, corra atrás, porque tem muita coisa acontecendo aí no Twitter do Azileitor. É verdade. Sortearam um iPad, não foi não, no nosso Twitter? Não, né? Ainda não. Ainda não, é, tem razão. Mas em breve aí... E o iTunes, tem o um link aí embaixo pra você assinar o AzilaCast no iTunes. E os downloads que agora mudaram, basta você clicar no link do download pra baixar o arquivo zipado e descompactar ele no seu computador no, pra ouvir no MP3, naquelas caixinhas de som, né? E aí vai um grande mérito dos ouvintes, que foi um ouvinte que deu a sugestão pra gente colocar arquivos tipo zip no computador. Ah, é verdade, cara. Ele disse que em várias empresas você não pode baixar o MP3, né? Uhum. Então ele deu a dica pra colocar o arquivo zip, que o arquivo zip dá pra baixar em qualquer lugar, né? Pois é, então fica a dica. Continue mandando dicas, sugestões e reclamações, que a gente tá sempre tentando melhorar pros nossos ouvintes, né? É verdade, cara. E também fazer os nossos agradecimentos aqui. A gente recebeu aí um up no site, né, cara? Tu é doido. Essa semana foi punk. Exatamente da sexta-feira passada pra essa, meu amigo. O site deu uma alavancada violenta, viu? Exatamente. E isso tudo graças a quem? Agradecer principalmente ao nosso grande padrinho Easy Nobre, né, cara? Easy Nobre, cara. Salva de palmas para o Easy Nobre. Porque pra quem só acompanha o cast às sextas pra baixar o podcast, talvez não tenha acompanhado o que ocorreu aí nos últimos dias, né? Com as leitor, a queda do servidor. Caraca, o Easy Nobre, a gente tweetou pra, indicando o site pra ele ouvir o AzilaCast. O cara veio com uma legião que derrubou o site, bicho. Mas que a gente ficou muito feliz de ter o trabalho aí reconhecido por uma autoridade, né, nesse tipo de assunto. Ficamos muito gratos e espero que ocorra mais vezes, né? Ou não. É verdade, cara. O Easy Nobre, ele é do site o Hoje é um Bom Dia, né, cara? Sitezão pauleira. Vá lá, leia. Ele indicou lá o AzilaCast também no site dele. E tá bombando, cara. Tudo graças ao grande Easy Nobre. E fora que o cara é um mega twitteiro, né? Eu acho que de brasileiro ele arrebenta. Depois que eu passei a acompanhar o cara, bicho, é tipo 5 minutos. Minutos e até menos, ele dá uma tweetada lá. É super indicado aí o Twitter do Easy Nobre. Exatamente, @Easy Nobre. O cara é foda. Agradecer também aos nossos participantes poderosos aí do AzilaCast, que são os caras que deixam o AzilaCast mais natural e engraçado, né, cara? Exato. Vale aí ressaltar o Telos, o Babau, Nando Garotão, o Kira Sazumi, Tio Zivas, Joab RX, o Mestre, né, cara? É, o Mestre é foda. E o Betinho, que tá participando desse AzilaCast de hoje. O Betinho Love, né? Betinho Love, cara. Agradecer também aos primeiros ouvintes asilados, o Paulo César, o famoso Dinomé, né, cara? Famoso Dinomé. Foi um dos primeiros ouvintes do AzilaCast. Que inclusive era um ouvinte tão fiel que teve a oportunidade de gravar um AzilaCast com a gente, né? É verdade, cara. AzilaCast 10 sobre dinossauro. Não tem outro assunto melhor pra ele, né? É, o cara é manjo. Agradecer também ao Davi do portal AWP, que também foi um dos primeiros ouvintes. Ao Dinho, famoso Dinho, Dark DVDs. Agradecer ao Pitoco, Salles Júnior, Lia Viana, cara. E a todos os outros ouvintes, os ouvintes antigos e os novos ouvintes que estão seguindo a AzileiTor agora. É isso aí, cara. De verdade, valeu por todo mundo aí que acreditou no projeto, se dedicou. E que se divertiu, né? Junto com a gente, que é o maior objetivo. É verdade, cara. A gente tá desenvolvendo um novo site pra galera se deleitar nos... Caralho. As nossas publicações, né, cara? É um mega projeto aí sigiloso. Tem várias pessoas envolvidas aí na parada. E vai ficar mega foda. Vocês não perdem por esperar, né? A gente tá com várias ideias, né, cara, pra implementar nesse site. É coisas que o... que a blogosfera nunca viu, né? E a gente tá recebendo ideias também, sugestões dos ouvintes e os leitores do site. Se vocês quiserem enviar sugestões, basta enviar um e-mail pra gente, né? E que, na verdade, esse novo formato, inclusive, a gente já vai levar em consideração muita coisa que os ouvintes já passaram pra gente, né? Aquelas melhores dicas, aqueles pedidos e tal que são unânimes entre os ouvintes, a gente já vai estar acatando e resolvendo aí nessa nova roupagem, né, que o site vai ter muito em breve. É verdade, cara. Tá ficando foda, hein? Continue divulgando o AzileiTor e o AzilaCast. A gente agradece muito aos nossos ouvintes. E agora mais do que nunca. Não é porque o AzileiTor teve essa grande repercussão e tal que vá deixar de espalhar. Agora que é a hora de você espalhar cada vez mais, divulgar pros amigos e vestir a camisa do AzileiTor, provar que você é um asilado, né? Ah, é verdade, cara. E nessa semana a gente vai ter e-mails? É, não, né? Porque, como a gente falou, o site caiu, né? Sim, cara. A gente levou uma multazona aí federal do servidor antigo, né? Quase fechamos a empresa aí. Cara, é verdade. Pior que é verdade. Mas é isso aí, né? A vida segue. A gente vai ler os e-mails na próxima semana, somente porque a gente migrou o site devido a esse problema todo de queda do site. A gente tá num novo servidor muito mais poderoso. Exatamente. Aí você não precisa mais ficar preocupado de não conseguir ouvir esse mega podcast que é o AzilaCast, né? É verdade, cara. E vamos lá que o cast dessa semana tá muito massa. É, o cast dessa semana foi um dos melhores que eu acho que a gente já gravou. E é verdade. Se você tiver no coletivo, na fila do banco, se prepare que com certeza é verdade. Esse cast aí vai lhe fazer passar vergonha. Vamos lá. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Meu amigo, mas eu acho que todo mundo tem história de liseiro. Eu acho que tem um cidadão no mundo que não tem história de liseiro. Ora, não. Tem um aqui do Theo, mano, que foi recente. A gente tava no aniversário dele há um mês atrás. Rapaz, tava todo mundo liso na mesa. Não é, cara. Fernando puxou o dinheiro do bolso, tinha 2 contos. pra pagar o rodízio de pizza. Ele ficou devendo lá, mano. Eu já fui convidado, véi. Que dinheiro mesmo eu não tinha porra de rua. Aniversariante, cara. Desculpa essa, aniversariante paga nada, né? Só o motivo, né, Té? É, porque no fundo do fundo, nem que eu quisesse, dava pra pagar. Falou com gestos obscenos pra garçonete. Né? Foi, ó. É bem sim, mano. Só obscenos pra pagar garçonete. Essa foi comédia. Tava todo mundo na mesa aqui, né? Aí o Theo ficou com o prato vazio, né? Tinha comido a pizza e tal. Aí o pessoal tava demorando pra trazer a pizza dele. Aí ele chamou a garçonete. Ei, ei! Aí fez um triângulo com a mão assim. Cadê? Cadê? E a minha menina, que é isso, rapaz? Que é isso, jovem? Ei, mano, mas isso é história de putaria, mano. É história de liseira, né? Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Estava ali numa praia muito importante, ali na Leste-Oeste. Ali. Extremamente importante. Alto ponto. Estava aí o meu amigo Nando aí, garotão. Outro chapa, Zoim. A gente foi no carro. Aí a gente conheceu umas gatas lá, ali pra banda ali do Oitão Preto. Gata. Gata. O cheiro do queijo, né, menino? Gato, eu gato, o Zoinho, né? Era eu e o Zoinho. Fernando, meu paredão tinha saído dentro do garotão, deixou lá, a gente, se nem você tava no bolso, né? A bichinha chamava logo pra mesa dela. A mesa dela tava com duas olhadas, tinha tomado uma cerveja. Essas mulheres são espertas demais, né, mano? Olha, quando você tá na mesa, toma ela pedir cerveja. Ela chama o besta, mano, pra mesa, pra pagar a conta dela, né, mano? Ah, mano. Lá, mas o besta que foi mal, não pedi nada. Fiquei só olhando ela tomar, né? Aí, quando ela pediu a conta, tinha 15 cervejas. Vixe! 15 cervejas. Aí eu e falei, a mulher é muito louca, né? Ora, não, era 3 lá. Aí eu falei pro meu amigo, vamos embora, cara, que então você tava no bosta não, cara. Então você tava, não, Zé. Ele, não, vamos ficar. Ele, não, mas tava a gata aqui, não, cara, vamos embora, que ela vai botar a conta pra gente. Vai, não. Vocês começaram a olhar um pro outro, né? Oh, nada, o Zain queria ficar. Aí ela pegou a conta, R$50. Aí passou pra mim. Aí eu? Eu, garoto? É isso. Pedi nada. A gargalhada aí ficou massa, viu? Passou pra mim, eu não pedi nada, não, garoto. Aí passou pro Zain. O Zain fechou o braço. Não, também tenho nada, não. Ela, que é isso? Vocês vieram pra mesa pra quê? Só pra fazer companhia? É claro, né, filha? Não tem nada, não. Ó, garotona, pedindo as contas pra gente pagar. Como é que paga? Pra um liso, né? E aí? Olha, aí você... Aí correram pro mar e não pagaram a conta. Correram pro mar, olha. Isso é ele que eu vi o diabo. Eu vou pegar o dinheiro aqui no mar, vou pegar o dinheiro aqui no mar. Até hoje. Falar com o Omar ali, com o Omar. Vou falar com o Omar tem dinheiro, o Omar. Ora, rapaz. Deixei elas com a conta lá, sai correndo, filho. Ora, corre curtir na casa da tia, corre se pôr na casa da avó, meu amigo. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Cara, chegou lá o cara lá no bugre lá. Cobra, é? Cobra. Cobra? Cara, chegou lá. Os amigos dele é o Cobra, o Caatinga. Caralho. É, o Cebola. No bugre lá, na casa dele. Cheirosa, gente cheirosa. É o Cobra, o Caatinga e o Cebola. É, chegou lá no bug na casa dele. Ei, Zalon, vamos sair, cara. Aí o Zalon, cara, não tem dinheiro não, cara. Não tem nem um centavo. Deixa comigo, cara. Tu nunca vi te vir com dinheiro. Deixa comigo. É. Aí chega lá e vai pro cara aí. Vai pro cara aí no bugrizão, né? De onde é que tu arranjou esse carro? Deixa comigo. Chegaram no antigo cabana, ó. Ixi, Maria. Aí chegou lá. Mais conhecido como Cabarana. É, não é? Aí pedindo duas cervejas, aí ele cobra, cara, não tenho dinheiro não, cara. Deixa comigo. E era pedir duas e duas cervejas, chegou dois bagaços lá, e era porção de camarão, aquele negócio, cara, não tenho dinheiro não, cara. Deixa comigo, chapa. Cara, que é isso, chapa, deixa comigo. Chega, aí, no final das contas, aí, uma putaria lá, os bagaços tudo bebe, aí os bagaços foram embora. Aí... É, mas teoricamente tem muita gente que não vai entender o que diabo é bagaço, não, viu? Bagaço é as mulheres, mano. Bagacinho, né, cara? Com mulher feia. As cocotas. Como é a explicação aí do bagaço? É as barancas, né? Pronto, isso. É, antigamente não era as catirobas, né? Agora é bagacinho, né? Bagacinho igual a laranja, né, filho? É azedinho, mas dá maior valor, né? Conta, né? O garçom, rapaz, deu R$120. Puta, que carreira, né? Nessa hora. Ele olhou assim, é muito cobrando, não tem nada, cara. Não, deixa comigo. Aí, isso, ele esperou todo mundo ir embora, já, tal. E só aí foi ele, com ele, o último lá na mesa, né? Aí, parece que o garçom, rapaz, eu tô meladinho aqui, mano. melado. Eu acho que faço uma aposta com você. E aí o garçom, meio que é, tu for daqui pra aquela pedra ali na praia, eu te dou R$50. Aí o garçom, né, cresceu os olhos, viu que o cara pediu um monte de coisa, né? Era uma aposta estilo Trapalhões, né? É, estilo Trapalhões mesmo. Aí chegou lá e aí, o garçom viu aí, o cara pediu um monte de coisa, o cara não vai refrescar comigo, né? Aí foi, né? É, ganhei. Aí caí. Agora eu aposto o garçom, a olho do garçom. Agora eu aposto com você e ele aqui, com o cobre e os Arlon, né? Melado com vocês são desse jeito aí, vocês não duram nem até aquela outra pedra ali. Aí se ajoelharam na areia assim, ah, o cobre. Arlon, é agora, Arlon. É agora, chapa. É agora, chapa. É. Aí correram, mas chegaram a areia batendo na bunda, mano. Falam, ei, foi cara, não, cara, como é que tu faz um negócio desse, cara? E pulou no buco, tacou os peitos no corpo do buco. Os peitos do corpo. Cobra, cara, como é que tu faz um negócio desse, cara? Tu não disse que tinha dinheiro. O cara abriu a carteira, mas tinha dois vale transporte. R$2, mano. Cara, eu não faço um negócio desse. Garçom lá atrás botou logo a mão assim na cabeça. Oh, meu Deus do céu. Vai sair do meu bolso, rapaz. Vai sair do teu bolso. Essa eu me lembro daquela do espetinho, viu, Fernando? Eu e o chapei saímos pra tomar um, né? Com 15 conto na carteira. Aí, não, Fernando, vamos tomar só duas ali? A gente foi lá pro espetinho. Aí chegamos lá e pedimos uma, pedimos outra. Aí pedimos mais dois churrascos, não foi? Foi. Aí chegamos lá e tinha um pessoal lá e mal onda. Aí ligamos pro nosso amigo Zoinho aparecer lá, né? Aí sei quem se empolgou quando foi ver, tinha 15 cervejas em cima da mesa já. E o dinheiro não tava e aconteceu o negócio. Era R$1, é? Era. Se a cerveja fosse R$1 era bom demais, né? Se empolgou, né? Quando foi ver, aí o pessoal empolgado lá com as garçonetes com um corno, né? Que tinha lá, né? Um corno. Mulher olhando pra gente e chamando os caras pra ir lá pro banheiro pra ficar com ela e o cara lá. Ela chamando o cara de Abel, né? Ela beba, Abel. Beba, né? Era, sei que ela fez tanto ontem que as garçonetes esqueceram da gente, né? Que esqueceram de pedir, tamo pedindo a conta e nada dela aparecer. Aí nosso amigo Zoinho, rapaz, ela não tem pra pagar, ela nunca receber, vamos embora. Eu não me empolguei e corri. Na época tinha uma picapezinha costa, eu pulei na picape velho. Bora, menina, acelera aí. Bora, rapaz, sai rasgando. Saltando pra placa, eu corri. Nunca tinha corrido na minha vida. Pensa um gordo correndo, rapaz. Tá suado, menina, eu tinha passado. Era rápido, menina. Ainda foi tomar outro no outro lugar, sobrou dinheiro. Né? Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Tá com fraternização de Natal do ano passado. Que o pessoal marcaram ali num restaurante, né? Famoso daqui de Fortaleza. Aí beleza, foi todo mundo lá. Aí todo mundo da empresa lá na mesa, né? Aí eu sentei assim, fui com minha namorada, meu irmão. Aí sento na mesa, aí o cara me entrega a comanda lá, né? Aí eu deixo na mesa assim, a bicha lá. Aí o cara, não, pode pedir aí, à vontade aí. Aí beleza, né? Traz aí o sushi, aí traz não sei o que, traz isso aqui. Aí eu achando que beleza, né? Ia ficar por conta da empresa. Tava pedindo os pratos e tal. Aí o cara anotando lá. Quando termina a festa, mano, eu vou saindo assim, aí o garçom me para. Aí, não. Aí eu, o que foi que aconteceu aí e tal. Aí o cara, tem que pagar, né, bichinho? Aí eu... É isso aí, velho. É, garotinho, é pra onde? Não era por conta da empresa, não. Que é isso, pagar. Aí ele, não. Falava, não faz parte do vocabulário. Aí pegou a comanda, aí R$100. Aí eu, puta que pariu, meu irmão. Cara, a sorte foi que eu tinha dinheiro, mas depois quando eu saí de lá, eu tava liso, fiquei com zero. Se sequestrasse tudo, não podia nem ajudar no resgate, né? Meu amigo, mas puta merda, nem do ônibus eu tinha. Tem que fazer traseiro, foi tua namorada e teu irmão. A pessoa lá, morava pra traseiro, puta que pariu. É, bora, mulher, desce, mulher, bora. Bora agora, mano, bora. Pula, pula. Mas eu já vi uma parada dessa aí. Rafinha, eu tava andando aqui no ônibus aqui, eu acho que era Parajana, alguma coisa assim. Ora, meu Deus. Distinto Parajana. Aí, beleza, né? Eu tava na parte de trás, aí entrou um casal assim, um cara e uma mulher. Aí ficaram na porta. Aí eles ficaram conversando, né? Numa boa, normal. Aí, não sei o que, aí tal, aí... Aí quando chegou na metade do caminho, assim, Vai que agora. O pessoal deu sinal pro, pra subir no ônibus. Aí vai, vai, vai. O cara desceu da vez com a mulher. Já vem isso. Cobrador. Puta merda. Olha o troco. Esse é o troco. A negada gritando ao troco, né? Ah, fizemos isso no Tonhão já, não, Fernando? No Tonhão? Na hora, não. Tonhão Nifó? Ah, essa parada do Tonhão aí, mas pelo menos eu, é porque o bicho é lotado demais, mano. Eu já fiz também, mas... Eu já fiz, aí. Mas essa parada aí, mano, é porque o bicho só... Pá, mas você vai empendurado, pra começar a história, você vai empendurado na porta ali. Isso foi, não bota, nem, você bota nem os dois pés pra dentro, você bota só um. Rapaz, é mesmo, eu já fui ver assim mesmo, 1000%, cara. Aí, você vai aqui, ó, você vai pegar ele aqui, na Asa Martins, chega ali lá, chega 15 quadras depois, você tá do mesmo jeito. E é só a negada com cara feia. Todo mundo com as cabeças assim no pra fora da janela. Aí. Motores querem fechar a porta mesmo. É. Ora, se teve uma vez que ficou, foi meu sapato na porta. Não, ficou. Não, mano. Ora, não, ficou o aí, sapato e eu fui. Sapato tá ruim. Não, mano. Eu fiz o sapato, meu filho. A negada, bicho, o sapato menino aí, legal. E o negão atrás de ti, aquela pinça toda. Aí eu, puta que bom. Aí eu só sei que, tipo, a pessoa tá ali. Já tá mais fora do que dentro do ônibus. Eu vou só descer mais um degrau. Nada, né? O útil é agradável, né, cara? Liseiro, cara, economia de dar passagem, né? Pois é. Aí eu vou dizer, o caba vai entrar dentro do ônibus pra se esfregar nos sovacos da negada tudinho. Pra atravessar aquele povo todinho, pra pagar a passagem, pra atravessar, pra descer lá do outro lado. Tu é doido, é, mano? Uma viagem até logo, tá? Eu desci por ali mesmo. E ainda teve uma vez, que ainda por motivos de honestidade, porque eu sou um rapaz muito honesto, eu falei pro trocador, toma aqui os seus dois contos, que eu vou descer aqui mesmo. Pode não, então rapa merda. Eu fui descer aqui mesmo. Como é o grito, eu fui descer por trás. Meu filho, como é o grito, o sapato, mano. O sapato. O sapato. Tu tava liso, aí tu gritou, a bolsa da mulher aqui, rapaz. Portamento pulou, foi. Ai, Deus. O mano economiza dois contos pra comprar o Didi ali no seu castelo, né, mano? Pra comprar o quê, mano? O Didi, castelo, né? É, o Didi, cara. Bicho, o Didi ali daquele velho ali, né? Bicho, é mesmo, ó, cara. É o mais barato, né, filho? Economiza dinheiro pra jantar, Didi, mano. Lembra no dia que vocês deram um calote lá no seu castelo? Tava sem dinheiro até pagar. A história da liseira já começa, porque todo sábado pela manhã a gente tinha que ir pra uma loja que ficava a uns 6 km, mais ou menos, da casa do Manel. Aí beleza, todo sábado de manhã a gente ia os 6 km, passava a manhã lá na loja e voltava os 6 km a pé, né? O pessoal era novo, né, e tal, corajoso, aí beleza. Aí eu sei que o pessoal não pagava ônibus, mas em compensação na volta, todo mundo ia num cara que vendia din-din e tal, 30 centavos pra merendar, né? É. A viagem longa, a gente voltava no solzão de meio-dia, né? Aí beleza, vinha eu, Telos e outro cara, e os caras ficavam assim, mas vou lá no seu castelo e tal, comprar o din-din. Aí rolava uma parada, como o din-din era meio barato, 20 centavos, eu acho 30. Era Quatro. Sempre assim, o pessoal ia e alguém interava de alguém e tal. Vamos dizer, eu pagava do Telos, de vez em quando o Telos pagava o meu, e beleza. Aí chegou lá, o castelo deu os din-din, né? A gente comer, né? Falou, aí ele, peraí, dinheiro aí. É. Aí eu peguei e disse, então, paga aí o meu que eu tô sem dinheiro. Na boa, né, cara? Aí o Theo virou pro outro cara lá, e aí, mano, pô, paga o nosso aí dessa vez que eu tô sem dinheiro também. Aí na hora que o Theo disse isso aí, mano, correu. O Luan já ia dobrando a esquina correndo. O dono da lojinha lá de dia era um senhor meio ignorante, assim, ai, porra do céu. Eu sei que quando eu vi o Luan também sair correndo, não vi o que foi que aconteceu mais com o Theo depois. Eu acho que eu voltei pra pagar. Voltou, viu? Eu também acho. Eu tenho essa leve impressão. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Toda vez que a gente organizava racha em society, a negada dizia, negada, trazer R$4. Aí trazia 20 centavos. 20 centavos. Trazia 1 real. E a pessoa, o pessoal que participa desse negócio de racha e tudo, entende muito bem, né? E ainda tem aqueles que chegam, mano, e usam os poucos centavos que tem pra, em vez de ajudar o time a jogar, compra coisa lá dentro mesmo, que geralmente esses negócios só saem sempre alguma bodeguinha dentro também, né? Tipo, compra bombom. Tipo a criatura que eu não vou citar o nome, que trouxe um real e a gente disse, ah, beleza, um real aqui, a gente pega aqui e pronto. Comprou com um real um biscoito. Não vou citar outra pessoa aqui, mas vocês conhecem, não é nenhum de vocês não. Todo mundo vira pro Theo, bora, Theo, colabora, mano. Já aquela nossa aventura ali foi cruel, foi não? Altas horas da matina ali. Ai, lá do órbita até aqui em casa, a pé. Meu amigo, eu cheguei aqui, Fernando, a gente acabou de sair, era o quê? Era 2:30, né, Fernando? Era. 2:30, 3 horas, ia dar 3 horas, sei lá, a gente olhou um pra cara do outro, Fernando, vamos tocar o terror no meio da rua, vamos embora. Vamos embora. Fez aí, muito bebo, né? Só o Fernando meio calibrado aí. O Manel já é naturalmente. Aí quando eu. Lá vai eu, o Fernando vindo e tal. Derrubou o chão. E o chão não acabava, Meu irmão, eu vou. Eu acho que é melhor a gente pegar um mototáxi um em cima, né? E os três na roda e. Como é, mano? É pegar o mototáxi, aí bota um no guidão lá atrás, né? Aí todo mundo. Aí o Fernando, não, mano, tá bem pertinho, mano. Vamos chegar lá. Moto da alegria, né? Aí a gente foi indo. Quando chega ali, não, ainda no meio do caminho, mais ou menos, meu amigo, mas caiu uma porra de um toró. O meu amigo vai pensar aquele negócio que assim, o céu tá bem. O céu tá bem limpinho, né? E de repente. Não tá limpinho, ele tá com aquela coisa. É aquela. Da madrugada. É, aquela parada que você, rapaz, acho que vai chover, né? Tá no acho, mas meu amigo, quando caiu as gotas, a bicha parecia que tava pesando 1 quilo. O torozão e os truanos. Eu, vixe, Fernando, mas que diabo é isso, mas onde é que tanta água tá saindo, mas as nuvens bem? Ele, meu amigo, vamos chegar lá só. Só a roupa e mesmo. Aí depois engrossou. O negócio engrossou. Continue. Aí, pô, o torozão, outro ano, aí chegou aqui na bezerra. Aí o rapaz, aí o Fernando comentou um breve comentário. Não, mas peraí, você estava vindo da órbita e foi bater na bezerra. É, que a gente saiu cortando o centro aqui. Isso, cortar nada, fizeram um balão mesmo. Porra, pelo centro, pela leste, não... macho, é perigoso, tá doido, né? Passar ali, então, preto, pirambu, né, menino? É, a gente passava pela leste ali, a gente ficava por ali mesmo. Essa história era muito bebo, mano. A coisa que eu tava mais afim é de chegar em casa, com certeza. Aí lá estava eu e o Fernando na bezerrona e o toró truando. Aí o Fernando, rapaz, tem uma casinha ali que tem umas paradinhas só amarras. Aí eu, que paradinha, Fernando. As bebezinhas lá, de brincando. Aí eu, vamos lá averiguar essa parada aí, né? Vamos dar uma averiguada. Tá chovendo mesmo, né, e tal. Vamos dar uma averiguada, né? Aí lá, eu e o Fernando entrando na casa da dona, todo molhado, o sapato usando, o cabo piso e faz... Ele fez um chegar ao chão, viu? Aí eu, eita, meu irmão, aqui vai ser bom, viu? E eu com 3 contos no bolso, aí. O Fernando com sei lá as quantos centavos. Aí a gente chegou, entrou, aí tinha a bebezinha lá, dançando, ó. Tá, não sei o quê. Aí o diabo do bebo, mano. Fernando? É biscorado da mesa lá, com o house da mesa, mano. Aí o Fernando, vixe, esse aqui não usa mais não. Aí pega o house lá do carro, pegou 3 houses do cara e foi embora. Não, mano, house aí. Aí o bebo lá, esse aqui não vai usar mais, não. Aí pronto, a gente falou com a bichinha não quis dizer quanto é a bichinha, não, né? A cocota. Não quis dizer quanto era o serviço, né? O trabalho, né? Aí a gente já que a gente só tem 3 contos mesmo, lá dá pra pagar, então vamos embora. Só tinha 3 contos e 3 houses, né? Ei, mamá, tu chegou lá e perguntou o que ela podia fazer com 3 contos pra ti, foi? Eu posso ter perguntado, mas... Eu tava comentando... Eu tava até comentando que ela é tão liso que a gente vai pra uma determinada casa aqui, bem conhecida, que a gente vai atrás de queixar as moças, cara, de graça. Eita, né? Tá aí comédia, foi comédia, viu? Eu tô falando, não é verdade não, não, não é verdade não. Isso aí é outro nível, viu? A gente foi pra uma casa ali, rapaz, na Imperador, chegou lá, a gente queixou, deu certo, que pegamos o telefone da garçonete lá, no determinado ambiente, foi não? E lá do 90 também, que a moça aí que o Manel se apaixonou lá pela moça lá. Ah, aquela ali já tem o endereço, é. É, tem, né? Tá juntando, né, Manel? Ainda? Acha postal, né? Tá juntando, né? Fora da caridade não há salvação. Eu tô lá queixando a moça lá, aí, minha jovem, aí, como é que é? Vamos sair, tô apaixonado. Ela é 100 reais. É. Sim, ela quer ir só se for de 100 graça, aí né? Eu tenho, não, eu. Sem graça. Eu tô aqui só por amor. Isso foi boa também. É, né? Não importa o dinheiro. É, importa é o sentimento. Sentimento, né? Já chega pensando assim, rapaz, é esse homem aí que vai me tirar dessa vida, ó. Deixa eu tentar isso. É, mano, tô dando falsas esperanças à mulher, mano. Eu já vi isso aí, mano. Mas é na verdade é porque eu já estou prevendo um futuro bem promissor. Aí eu já tô contando, né? O Richard Gere, né? O Theolus Gere, né? A linda mulher. Nesta época, como o Fernando tinha falado, que eu tinha lascado o joelho gravemente, né? Quase que aleijado. Aí estava eu na fisioterapia, lá na desembargador Moreira, departamento de saúde da Assembleia Legislativa. Aí morreu o pai do mestre é deputado, né? Uma parada dessa. Ai, isso, né? Pois é, mas aí eu. Lá feliz, né? Vou pegar aí o pão de uniforme, andar só um pouquinho. Aí quando eu vejo 50 centavos dentro do bolso, eu, puta que pariu. De novo, mas puta. De novo, né? De novo. Até contando dinheiro errado, tal, né? Voltei a pé, né? Lá da casa do caramba, pra fazer um terninho de novo. Rapaz, eu achei bom porque eu nem sentia mais dor no joelho. A dor era. Andei tanto que a dor desapareceu. Deixa agora por que tu não pediu como é que o pessoal chama? Um carro oficial, porra. Teu pai é deputado, mano. Tu lá na Assembleia, os caras não te cederam isso, mano. Eu acho que se tu entrasse no ônibus segurando o joelho, assim, um dia que o pessoal deixava pela frente, mano. Naquela época teu joelho tava numa situação que ninguém ia negar, não, mano. É mesmo. Se eu te visse entrando pela frente, eu cedi o meu lugar pra ti. Ô, bicho, fulerar isso, né? Tá lá. Ô, estricete aqui, tá? Eu pegava o Borges de Melo 12, mas porque eu não podia andar muito naquela época, né? Aí eu tinha que pegar o Borges de Melo mesmo ali. Tu podia prima, mas tu quer dizer que tu não podia andar até a esquina e voltou 12 km a pé? Não, mas isso aí é porque são coisas de fase, né? Você, quando eu estava melhorzinho, é que eu fiz isso, essa doidice aí, né? Não podia andar muito, se pudesse, ia quebrar o rec do Forrest Gump, é, como é que é do filme? Forrest Gump. Tom Hanks. Tom Hanks ia andar duas vezes o Brasil, era. É, meu irmão, mas se tem alguém no cast aqui que tá perto de quebrar esse recorde, é o Felipe, viu, mano? Porque raríssimas vezes eu vi esse bicho andando no meio motorizado, mano. Pior de tudo é que... No meio motorizado. Mesmo com o carteiro de motorista agora, eu continuo andando na pé. Gente, mas ele andando, levou uma topada que deu um jeito de ver ele de novo. Aí, ainda tive que voltar a pé. Eu tive que voltar a pé, porque eu estava planejando voltar a pé já mesmo. Né? Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Eu tava lá no meu querido ex-colégio, né? Aí eu todo lá, tal, feliz da vida, na Santa Paz do Senhor. Quando eu dei por mim, acabou a aulinha e tal. Aí, rapaz, eu comi uma coisinha aqui, né? Comi uma coisinha e fui comer, ó. Comi um sanduíchezinho. Aí eu falei um pouquinho com a galera e tal. Passei na Lan House. Conversei lá com os patos e tal. Aí gastou dinheiro todo? Não, aí eu não. Eu já tava contando que eu tinha só a passagem, certo? Então, eu só fiz comer mesmo e saí fora, né? Passei lá pra conversar e depois fui embora. Quando eu chego na parada, eu... olhando, tô esperando um ônibus e tal, né? Aí, rapaz, vou aqui deixar logo o dinheiro aqui na mão, né? Que eu entro, só entrego e passo. Aí quando eu dou por mim, eu só tinha 1,30. A porra da passagem é 1,80, né? Aí eu, puta que merda, macho. Cadê isso que você tava, macho? Aí eu rodei, macho. Rebolei livre pra todo lado, no meio da rua, e nada de encantar as quantas você tava. E o solzinho, só o mi, macho, de 12:30. Mas daqueles assim que o nego é bebendo água, esfuando. Que o urubu passa no céu com batendo uma asa, e outro se abanando, né? Essa aí mesmo, filho. É porque tem dia que tá desse jeito aí. Aí eu, rapaz, macho, eu não acredito. Aí eu olhei, macho, eu tava lá na Imperador, mano. Ou na Imperador, na Duque de Caxias. Aí eu olhei assim, mano, Duquezona assim, ó. Quando o cabo olha assim de longe, sempre que o cara vê aquelas ondas do deserto, assim, o mormaço no piso. Meu amigo, eu vou encarar essa rua todinha até o outro, não acredito não. Aí tu pensou ter visto 50 centavos, foi nas miragens. Não, aí eu fui, mas é o jeito. Aí eu fui andando. Mas Joseph Klimber. Andei dois quarteirão. Quando foi no terceiro. Foi no terceiro. Joseph Klimber. Quando eu andei dois quarteirões, quando eu chego no terceiro e meio, é a outra parada. Aí tinha um senhor lá sentado. Roubou o senhor, mano. Aí tu roubou o senhor, mano. Pera aí, pô. Aí o senhor com a Bíblia na mão e tal, aí eu. Religioso, mano. Aí eu sentei do lado dele. Ô senhor, com licença, né? Aí, diga, meu filho. Aí eu. Não é porque eu merendei ali e tal, aí. Eu podia estar tá roubando. Faltando 50. Tá faltando 50 centavos pra minha parada, pra passagem do ônibus, ó. Aí o menino. Parado, aí o cara olhou pra ele. O senhor olhou pra mim, aí meu filho, mas por que foi que você bebeu o dinheiro? Foi. É porque o pessoal ainda não sabe como é visualmente o Manel, né? Esse bicho tem uma puta cara de cachaceiro. Aí eu, não bebo não, rapaz. Não bebe pouco, hein, meu filho? Eu fui almoçar, eu fui merendar mesmo e tal, e foi, não, meu filho. Mas vá com Deus, meu filho. Tá aqui 50 centavos pra você, meu filho. Pega aqui a oração pra você orar. Sai dessa vida, viu? Aí eu não tô em vida nenhuma, não, mano. Eu só fiz comer. É dessa vida. Mas de qualquer forma, muito obrigado, né? Ele, pois, não, tá tudo bem. Vá na Santa Paz, eu vou com ela mesmo. Ei, meu, mas tu sabe qual é o pior da história, mano? É, dado o preço aí da passagem, mas essa história se passou semana passada. Eu tô imaginando assim, desse louco chegando pedindo uns 50 centavos, né? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Ai, Deus. Canta, canta, minha gente. Essa faz um mês e meio. Por que um mês e meio? Porque eu ainda tô na pendura. É. Né? 2012, antes do mundo acabar, minha vida vai mudar, mas. Será? De que mudar é porque tá rachando a casa dele da porque o mundo acaba mesmo, né? Deixa de soltar mazela no nego. Eu aqui no MSN, tá falando com os contatos e tal. Aí a meninazinha. Oi, amor! Beleza, tá. Vamos sair. Vamos. E por que ela falava gritando, mano? Tava longe. Tá. Era muca. Aí eu saí. Normalmente elas falam todos contentes comigo. Aí eu lá pra lá. Só tem doido. Aí eu, vamos lá, né? Aí eu disse, quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Daí ela, eu tô de bobeira hoje. Eu tô de folga do trabalho. Pode me ver e tal. Rapaz, mas eu tô aqui espirrando muito. Tô espirrando muito mesmo. O nariz afungando. Como é o nome? É com coriza. Corizando, né? Corizando. É, corizando. Aí eu. Talvez. Porque eu vou tomar um remédiozinho aqui. Aí lá pra 7:30 eu acho que já dá pra dar o grau. Ela... Pois tá bom. 7:20 eu te ligo. Tá certo. Nesse meio tempo eu fui constatar a cédula da Sociedade Brasileira daqui de casa, né? Tem um 50 contas aí pra mim, tá? Não tem. Tem nem uma ararazinha, não? Ah, também não. Aí eu, felizmente, tava com uma garça na carteira. poderosa garça. A velha querida nota de 5, que é a que mais eu vejo. Aí ela. A menina ligou, 7h20. E eu bem bonzinho, tinha parado de espirrar. Parar de beber também. Aí eu... E aí, vamos ou não vamos? Meu rapaz. Vamos. Vamos, né? É o quê? Vamos. Aí ela veio me buscar e tal, entrei no carro, até fui embora com ela, né? É, beleza. Aí quando assim, antes de chegar na Bezerra, minha filha, eu tenho uma declaração a falar aqui de jeito. Antes de você chegar ali no rumo das ventas aqui, vamos falar logo aqui, abrir as cartas na mesa. Aí ela. O que foi? Aí, professor Gui. Aí, rapaz, meu filho, eu não tenho um tostão. Eu tô só a cara, a coragem e a roupa aqui olhando pra você. Ela. Mas que isso, rapaz? Tem nada não, né? É só conversar, né? Não, mas por quê, né? Eu não realmente não quis dizer não pra você me dizer que eu sou esse e tal, né? Então eu vou dizer que eu sou mole, então, mas eu não sou mole, eu sou liso. Pera aí, mas tu ia sair com a mulher e disse pra ela que tu era mole, mano? Sendo que aí eu não estou mole, eu tô no momento liso. Eu sou liso. Tu tá duro, né? Ah, mas agora que eu entendi o contexto, tu não tinha dinheiro nem pra comprar aquela tua pílula, né? Então não ia rolar, né? Aí eu fui, aí pronto, ela, não, nada não, a gente vai só ali na praça, tá, dar umas voltinhas, pronto. Aí, enfim, foi um passeio muito feliz, né? Aham, vocês morrendo de fome lá, um olhando pra cara do outro. Na verdade, não, porque ela comprou uma pizza pra gente, mas... Ela comprou, caralho. Salvou a pátria, né, ela? Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Eu sei que eu teve um amigo meu que eu chamou pra comer na casa dele um peba. Como é, mano? Um peba. Eu todo esperando que ia comer um peba. Um peba? O que diabo é peba, mano? Peba é como se fosse tatu, cara. Eita, até bem dizer peba, que tu imaginou peba. Que fosse um cara, né? O peba. É, o cara me chamou pra comer um peba, né? Aí, na casa dele. Aí, cheguei na casa dele pra comer esse peba. Aí, botou lá um arroz, botou feijão, botou a farofa, botou o ovo. Aí eu espero, cadê o peba, né? Aí comendo, né, cara, cadê o peba? Aí, se tu quer mais peba do que esse, cara? Arroz, feijão e ovo. Eu não sabia não, mas isso aí é uma piada, viu, show? Eu sabia, só pelo contexto eu já detectei. Detectou, foi tu. Mas não é mais peba não, quer comer arroz, feijão e ovo, cara? Vixe, mano, agora esse negócio de pão seco, o cara, pra aproveitar o pão, o cara faz fatia. Torrada. Minha avó, rapaz, a minha avó aqui junta o pão da semana toda, no domingo é pão assado. É, pode vir aqui, minha amiga, é tanto pão torrado, cara. É o momento Maria Braga, né, agora, o cara vai dar dicas de como aproveitar a comida. Culinária. Me juro, cara, não é dica não, cara, é liseira mesmo. Junta a semana toda do pão que sobra e faz a torrada no sábado. Essas coisas não acontecem aqui em casa porque nem sobra, entendeu? Não dá não. É briga, né, na hora... É boca demais, então não dá não. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Eu fui depois do carnaval, na quarta-feira de cinza, fui pegar fio no centro. Aí a passagem subiu, né? Eu não sabia. Aí deu dinheiro pro trocador, R$2, né? Esperando o troco, né? Aí o trocador, opa, tudo bom? Tudo, cara, esperando o troco. Ele, não, a passagem subiu. Aí o cara nem avisou, cara, desculpa, eu ia avisar agora, ora. Era no troco, ele não vou botar o papel dizendo que subiu, lá subi, sabia, né, mano? Ah, pois é, aí. Pois é. 20 centavos em faz falta, né? Porque suco, né? De noite. Pois eu não ia dando uma vacilada dessa, não, também. Eu entrei na mesma história, eu entrei na topiquezinha e tal. Dudinho, né? Aí a trocadora, uma mulher e tal, aí eu. Vixe, rapaz. Deu a cédulazinha lá. Aí é queixar a coroa, né? É, tu seduziu ela, né? Eu fiquei igual o Neto aí, da frente dela olhando pra cara dela. Piscando, ela, né? Dando aquela piscada. Aí ela olhou assim pra dentro da gaveta. Aí eu, ah, ela vai pegar, né? Aí quando eu. Ela foi balançar a cabeça, assim, sabe? Quando você sai. Ai, não tem não, como se lembrar, sabe? Cabeça do pescoção, né? Aí eu, vixe, doido, eu acho que não... acho que eu não tenho 20 centavos não, né? Aí eu fui embora. Eu acho que ela não tem 20 centavos, né? Eu fui achando que ela não tinha o dinheiro, né? Aí eu cheguei no curso, recebi tá, a aula. Aí na hora que eu vou voltando, é o meu mesmo número, né? Mas o trocador. Aí eu fui. A sorte minha é porque eu estava com 4 reais. Se eu tivesse com 3,60, eu tinha ficado no meio do caminho, né? Porque eu dei 2, ela não me deu troco, né? Dos 20. Aí quando eu fui na segunda vez, eu dei 2 de novo e o cara não me deu troco de novo. Eu, que putaria é essa? Agora não tem mais moeda de 10 centavos não, essa porra? Aí eu... Aí tu se exaltou, foi aí lá. Aí o cara... Aí ela rodou a baiana. Não, aí eu disse, aí, brother, parada aí dá 2 contas agora, né? Aí ele... Então falou. Cadê a graça, mano? A graça é que eu tinha ficado cabeça de... Pensei que tu ia seduzir o trocador, mano. Esse negócio de troco, eu tava no supermercado aqui uma vez, aí um cara pagou a conta, né, lá do... das compras dele e tal. Aí faltou uns 3 centavos. Aí a mulher não deu troco a ele. Aí ele disse assim, mais um pouquinho você não ia me dar os 5 centavos, não? O cara brigando por causa de 5 centavos. Mas pior caso, se o cara for analisar, de 3 em 3 centavos, quanto é que o supermercado não ganha, cara? Eu já deve ter deixado só de 1 em 1 centavo e 2. Eu já deve ter deixado em 100 reais já. É 100 reais. Então, cara, 3 em 3 centavos, cara, o cara vai ficar fica rico, mano. Tu sabe, como foi que o cara ficou milionário, aquele doido lá da internet, aquele cara lá. Como? Aquele cara, ele criou um site, cala a boca. Ele criou um site. Aí esse site, ele dividiu, um site de divulgação. Ele dividiu uns trocentos mil pixels. Deu uns mil pixels lá. Tu tá sabendo explicar a história do cara, não. Eu também não tô entendendo nada aí. Eu não tô entendendo nada. Verdade, mano. O cara criou um site onde ele vendia os pixels do site. Então, cada imagem dele era $1. Um pixel era $1. Nessa putaria, o cara ganhou $1 bilhão. Ai, cara, que tem ideia dessa, cara? Porra. Mas também é foda você chegar no canteiro, mano. Eu tô vendendo aqui um pixel por $1. Mas o cara ganhou $1 milhão, e aí? Pô, mas isso aí é sacanagem, esse site aí. Eu queria ganhar milhão não, cara. Até 10 reais pra mim tava bom pra me merendar ali. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Vamos contar a verdade, Teolos. Que história é essa aí dos 5 contos? Rapaz, eu sei que a verdade é essa. Quando você tá mais liso, é que aparece mais mulher. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Rapaz, eu sei que uma vez esse negócio do cara sair sem dinheiro, uma vez a gente foi papar na motinha, né? Chegando lá, todo empolgado com 30 reais, aí compramos 2 litros de cana. Aí a mãe do Nando aí tava lá, a gente dava pra voltar um no carro, né? A gente contou que dava pra voltar um no carro. Aí, rapaz, vamos gastar logo de dar passagem, que dá pra voltar um no carro. Aí a gente gastou ali da cana, 1 litro lá. Aí a primeira coisa que ela falou no outro dia, rapaz, não dá pra voltar com a gente no carro não, viu? Aí... Tem mais 2 de festa ainda pra curtir sem dinheiro nem pra voltar pra casa agora, ó. Aí as meninas lá, rapaz, vamos beber, rapaz. Rapaz, minha filha. Tô, né, macho? Não, tô com esse dinheiro nem pra voltar pra casa. Ela, não se preocupe, né? Tu quer voltar a pé lá de Paramã pra cá, 5 quilômetros, né? Sei que a gente foi tão carimadeiro que a menina pagou os 2 dias de festa pra gente. Aí no último dia eu pedi o dia da passagem pra vir se embora. Mas nessa época aí a menina era novinha, né, cara? A menina, né? A menina lá pagou pra gente lá, pá. O primeiro dia foi um engradado, foi não? Pagou engradado. No outro dia pagou mais 15 cervejas. De mão na gente pra merenda lá no mercado, panelada. Pagou pra mim, pro Nando aí, pro nosso outro chapa. Aí, na hora de sair embora, minha filha, mesmo, 15 conto da passada. Foi me comprar pra gente ir embora. Ela deu pra mim. Porque nessas alturas o cara já queria voltar de táxi, né? Não, é lá no interior, cara. Passar lá 15 conto. Vixe, Maria. Desespero é a liseira, né? Acharam logo a filha de um prefeito, não foi? Mas logo lá. Foi a filha do prefeito. Perfeito. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. O cara vendo assim, o Theo tem cara de coroa, mano. Ninguém chama, não. Casal e tal. É exigente. É, só pega da Francisco Sá tá bezerra. Se ele for mais longe, ele não pega, não. Diz que não vai, não. Pra quem não mora em Fortaleza, Bizerra é um bairro conhecido só por ter senhoras por mais, de mais de 60, né? E tal. Se eu falar merda dessa, mas todo mundo acreditava. Ora, vai acreditar, mano. É verdade, é cara. Pô, lógico que não é verdade. Bizerra ali é o bairro, é a avenida. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Eu sei que essa crise afetou até o meu patrão, viu, cara? antes do carnaval, o cara tinha pra pagar ninguém. Aí veio aqui pro pré-carnaval aqui na pracinha. A pau, o homem que tava pagando a bebida pro homem era os funcionários. Ixi. Puta, velho. Aí, patrão, vou dar um copozinho de vinho aqui pra você, viu? Eu sei que você tá ali. Não um pouco meu que eu lhe pago. É, paga. A pão tão liso que até o patrão meu é liso, ó. É o patrão do Fernando aí. É mesmo, Fernando. É mesmo. O Fernando é mesmo. Fernando aí falou meio baixo, né? Que eu posso ser que eu demiti, não. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Aquele negócio de 3 segundos no celular. Não, mas aí já é outra coisa que eu nunca aceitei na minha vida, ó, mano. Mas o que diz agora é mandar mensagem por de graça, né? Eita. Liga. Oi, tô precisando falar com você, me liga. Mas essa mensagem aí é de graça, é? É, de graça. Aí é. É, ora, tu é até uma vez ou outra eu recebo essa mensagem aqui, hein? O Liz inventa tudo, macho, pra poder ficar. Essa eu não sabia, não, ó. Agora, uma vez a gente sai pra falar com a mina, eu fiz isso, mano. Mandando mensagem, oi, preciso falar com você. Aí tu me ligou, não? Não mandei mensagem nenhum, não. Mandou outra, não, mandei não. Mas ainda bem que você ligou, né? Tá, né? Isso aí foi mal. 3 segundos é uma parada que tem no celular, em que você liga pra pessoa, antes da pessoa atender, você fala bem rápido, né? Antes do primeiro segundo, você tem que desligar, que não cobra, né? Não, mas que diabo é isso? É 3 segundos, antes do primeiro segundo tem que acabar a ligação, aí não tem que falar porra de outro. Diz rápido, diz explica direito, tá onde aí? Desliga. Não, explica, justamente, são 3 segundos. Não, não é 3 segundos, é 1. É 2 segundos, então. É um terceiro já cobra. Ah, capaz de terceiro cobra. Você tem que ligar pra pessoa. Assim que a pessoa atender, você vai dizer... Já que tu tá, tô em casa. Aí já desliga. Justamente, aí a pessoa já saca que tu tá liso, tá sem crédito, tu tá com 50 centavos pra fazer a ligação. Aí a pessoa... Onde é que tu tá? Eu tô em casa. Eu não sei se o cara aguenta, não, velho. Eu já conheci gente que passava de, assim, uma hora nessa putaria. Eu vou dizer mais, mano. Eu conheci o Isaías. O Isaías passou 3 anos nessa putaria aí, mano. Eu nunca vi o Isaías fazer uma ligação direto, não, mano. Só isso aí. Meu Deus, 3 anos. Aí, ligado, tô aqui com o Manel. Quebrou a operadora. Mas esse aí é o tipo da coisa que eu nunca tive paciência, ó, mano. O cara fazia essa putaria, mano. Chega a bateria ficava quente, mano. Agora tem umas atitudes lisas que é impressionante demais, né? Esse negócio de 3 segundos é uma delas. Tem outra também, que é o detergente tá acabando aí. Vixe, meu irmão, botar uma águazinha aqui, tá, né? Pra poder aproveitar aqui o restinho, né? Tá. Eu quero. Olha, mas é uns 3 detergentes aqui em casa com um só. Sabonete, galera. Tá terminando o sabonete aí menos doce. Assim. É aquele bolozão. É, mas isso aí não é lenceira, não, mas isso é economia, mano. Economia é o mais. É o mais do sucesso, filho. É economia. É economia é o mais do sucesso, mano. Pasta de dente, agora tá acabando a pasta, corta a parte dele com a tesoura, mano. Quem não foi que nunca fez isso? Quem foi que nunca fez isso? A da pasta de dente eu nunca fiz, não, mas do sabonete eu já vi por aí. Não tem shampoo, usa o sabonete pra lavar o cabelo, né? É. Bota uma cabana de shampoo, que é bota água também, né? Dá uma balançada e fica. Mas isso aí da Eliseu, não. É a cultura da nossa. Não, o povo, mano. Mano, é cultura. Isso é liseira, mano. Isso é liseira. Tem sabonete de 70 centavos, mano. 50 centavos. O cara vai emendar um no outro, cara. Se não tiver dinheiro. Comprar um quatro sabonete pra emendar os quatro. Pra... O sabonete não acabou ainda, mano. Ele só tá pequeno, entendeu? Não acaba, só acaba quando ele desaparecer. É isso mesmo, quando ele não joga. Eita, não, mas é, tu já usou um sabonete até ele sumir, mano, na tua mão. Quando ele se quebra todinho. Tem que pariu. Quando cai pelo ralo. Hasta la vista, baby.